dia 1º de março, o atual técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo, Fernando Madureira, será responsável pelos ensinamentos dos iguaçuenses que comparecerem ao Centro da Juventude no Jardim Naipi. Poderão participar do evento as crianças que praticam a modalidade nos projetos sociais desenvolvidos em Foz e nos centros de convivência, além dos atletas que frequentam as academias da cidade. No dia 28 de fevereiro, às 14 horas, Madureira será recebido pelo secretário de Esportes, Anderson de Andrade, para uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de Foz do Iguaçu. Responsável pela coordenação de Taekwondo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Emílio Silveira, afirmou que são esperados cerca de 400 participantes no encontro. Segundo Silveira, o objetivo é fomentar a modalidade em Foz do Iguaçu, buscando o crescimento do Taekwondo e a integração das crianças. De acordo com a programação, o mestre terá uma jornada dupla de trabalho no dia 1º de março. Pela manhã, das 9 ao meio-dia, ele ministrará aula especial no Centro da Juventude. No período da tarde, Madureira, que também responde pela presidência da Federação Paranaense de Taekwondo, se reunirá com alunos graduados. Mais informações podem ser obtidas com o coordenador de Taekwondo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Emílio Silveira, através do telefone 99771796. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.